2231, turn it right, heading 090. Right turn heading 090, 2231. Go ahead, sir. Report ready for change flight plan. Okay, sir. Change flight plan now. We have runway inside 2231. We are able to perform a right hand. Please flag runway 17. Air flight plan canceled at 27. Descend maintain 1,500 feet. QNH 1017. Report to runway 17 inside. Okay, sir, we have a runway 17 in sight. Clear until 1,500. When clear, you are able to perform a right turn to intercept a short final runway 17. Okay, clear. Heading 120 to intercept the final runway 17. Okay, sir, right turn heading 120 to 231. Descendente 1,500. Salvador, boa tarde, gol 1169, entre a formação e a autorização cubica. Oi, Salvador, boa tarde, está 3560, formação Sierra. 3560, autorizada a chegada a Mari, até Mari. Confirme se irá efetuar o pouso na pista 17 sobre raios visuais ou na pista 10. A princípio 10, se possível projetar a pista. Se for 10, iremos alternar o procedimento. Vai manter a chegada à Mare até Mare, após curvar à direita, a proa de Momba. E após prossegue para a interceptação numa final curta da 10. Final de 3 milhas a fim de evitar a área amarela de exclusão. Tem condições de efetuar esse procedimento? Assim, tem condições. Então, após Mare, curva de direita, posição Momba e fazer interceptação curta da pista 10, do TAM 3560. Afirmativo. Está livre descida até o nível 050 na escuta para o cancelamento das velas de voo IFR e prossegue visual. 050, TAM 3560. Passarelo 2231, chame agora o Collection. Passarelo do 2231, contacte Tower on 118.95. Tower 118.95, thank you sir, have a good job. 3217, suba restrito a nível de voo 240. Restrito 240, 3217, solicita a ponte, mano. Pode de coordenação. 2231, report 5 miles out. I call along 5th mile, 2231. Roger. 178. 3 horas e 7 de autonomia, Fortaleza ou alternado para o táxi. Rede 178, confere? Confere. Em frente, Inter Alfa, ponto de espera, 118.95. Altímetro 1017, tem bom voo na 620 da Gol. 7 táxi em frente até o ponto de espera da 10. Lá, 118.95, com 1017, voo no 620. 317, passa 150, chame Recife na frequência 125, 1 Lanterna 3395. 751 3395 3295 6 knots, QNH 1017 QNH 1017, clear land runway 17 4 mil, está a 25 milhas de Salvador, ok? Certo, mantém propósito da colagem, restrito 4 mil pés, o limite a 25 milhas, voo 169. Salvador, o 169? Sim, Luiz, a gente entendeu. A senhorita quer que mantenha 4 mil pés até 25 milhas fora? Com liberação do controle. Ah, tá bom. Fica voando 4 mil pés e 25 milhas. O Oceaner 9005? Prossiga. Prossiga, senhorita, só para confirmar, as decolagens para Recife estão normais? Decolada 1-0, conversa da saída pouca, transição Aracaju. Tá, gente, mas devido ao jogo não está tendo restrição nenhuma, né? Mantém proa até 4 mil por 25 milhas até a liberação do controle. Essa é a única restrição prevista. Ah, tá ok. Vai chamar quando mais próximo para autorização. Tá, já passou o seu plano. Quando pronto, pode me chamar para a copa. Ah, então passa a cópia, o 9005. Está autorizado para Recife no 390. Decola da 1-0, compra o perfil da saída PUCA, transição Aracaju, após decolagem curva à esquerda. Pode interceptar o pedido 17 conforme. Aciona 5555 no transponder, o controle 1208. Após decolagem, mantém prova até 25 milhas, com liberação do controle. Ciente, 390 autorizado, decola da 1-0, PUCA, Aracaju, decola curva esquerda, 5555 ao transponder, 1208, porém após decolagem mantém proa até 25 milhas, o 9005. 17. Prossegue descida até a posição Mari, após prossegue decoração, senhor, está aqui com 17. Gente, então prossegue para 1-7, desse até o nível de voo 050, aguarde vetores para o final da 1-7. 050, aguarde vetores, passe 2-0-0. 08, voo. Salvador Brown, good afternoon, Pasadena 2231, look at the runway with you. 2231, approved the check, examination, your position will be 12, remote position. Okay, clear to taxi, remote 12231. Deixa a possibilidade de pouso sobre a área de voo visual na cabeceira 1-0 também. Porém, tem que ser uma base curta de 3 milhas a fim de evitar a área amarela. Confirmo que tem condições. O se permanece, pouso na 17. É, pode manter a decoração para a pista 1-7 mesmo, já. O azul 4206. Gente, esse é o hotel 50. Pós-mário será iniciada a decorações para a final da 1-7. Gente, prossegue no ar aguardando a decoração. 3560, vou cruzar o 60 para o 060, está visual. Gente, cancela da presente? Cancela. Sim, quando ia ser cancelado aos 35, desce até 5500 pés, ajuste 1017. 5517, está 3560. É 3560, desce até 3500 pés. 3500 até 3560. 869, autorizado a chegada Bonf até Bonf, desça e mantém o nível 060. TMC, condição de pouso visual na pista 17, use e prossegue para 10, evitando a área amarela, girando base no final de 3 milhas, sob regra de voo visual. Não, nós vamos prosseguir para 10, nós temos aqui um procedimento de área de visão. Logo em cima do posto, vou solicitar cancelamento para a visual para 10. Presidente, desce até o 060, redução para o 050, vai ser o número 3 na aproximação. Redução para quanto, velocidade? 250. 250, redução para 60, obrigado. Loia. Igual. Mantém a 13.500, aguardando para continuar a descida, 35.500. 35.500, mantém. Controle o 4206, abaixa a camada. Ativo, agora sube vetoração, curva à esquerda, vou ir na proa 030. Esquerda 030, azul 4206. Caso de falha de comunicações, após cruzar radial 320 de Salvador, curva à direita, percebe que é um final de 7 milhas, cabeceira na 7. Caso de falha 320, 7 milhas de Salvador, azul 4206. Contorno Tati, Índia Alfa, posso te dar a 7895. Altimetro marca 1017, tem um bom voo, o nono 69. Com 60, põe a bomba, prossegue curva esquerda para interceptar o final da 1-0 de 3 milhas. Guarde autorização para continuar a descida. Linha decola da 1-0, vento 1-5, 0 graus com 5 nós. 1-0, ali com 4, 1-1. Controle Salvador, o TAN 3190, cruzando 2-1-0 para 1-7-0, com informação tanto. 3190, autorizada a chegada a Mari, Mari, descendo para o 070. Confirme intenção de pouso na 17 sob regras visuais. O pouso também sob regras visuais na 10, porém com a restrição fim de evitar a área amarela. Precisa que na 10 com visual rodando 3190. Crescente, então mantém a chegada a Mari, até Mari, após Mari, vai curvar à direita, na proa de Momba, e após vai curvar à esquerda, fim de interceptar a final de 3 milhas da final da 1-0, fim de evitar a área de exclusão amarela, ok? Ok, então 70, na proa de Mari, Mari Momba, Momba 3 milhas da 10, curva à direita para interceptar a final, então 3 milhas. Na Afirmativo, descendo até o 70, o 310. O 3560 desça para altitude de tráfego, 1500 pés, ajuste 1017, forma quando visual com campo. 1517, forma de visual, tá 3560. Azul 4206, desse mantém a 4.010, ajuste no 0.07. 4.010 no 0.07, azul 4206. Polo 869, prepare esperar na posição BF, polo 869. Espera em bosta. Vai cruzar o nível 200, 200, 200, 20, 20. Chame Recife, 12685, alterna 2545, voo no 620. Com o 1169, manter rumo de decolagem, após cruzar 4000, sua direita, direto, posição leda. É, após 4000, vou à leda. O 9 livre decolar, dono 0, vento 150 graus com 5 nós. 80. Direita para o 080, azul 4206. TC560 já avisou com o campo? Já avisou. Chama agora a torre, Salvador 198, decimal 95. 295, boa tarde. Gol 169, vou e Leda da presente. Quando Leda, gol 169. Sou de Salvador, boa tarde, tanto 3550, de base para final. Boa tarde, tanto 3560, complete a aproximação visual para pistão no zero, reporte ingressão na curta final, 3 milhas da cabeceira, evitando ingresso na área amarela. Amarei curta final de 3 milhas, evitando ingresso na amarela, tanto 3560. Decolar 245, controle 120, decimal 8, bom voo. Left, abraço, Sérgio. 0-3-1-9. Salvador, Eco, Serra Bravo, cruza na direita. Eco, Serra Bravo, mantenha o rumo de decolagem após cruzar 2.500, intercepte radial 2.0 de Salvador. 7, mantenha a reta, rapaz, 2.500, intercepte 2.0, Eco, Serra Bravo. Azul 4206, curva à direita na proa 120, está livre de descer até 2.000 pés, ajuste 1.0, 1.7, na escuta para o cancelamento da GLZFR. Direita proa 120, descendo para 2.000, chamará quando o cancelamento azul 4206. Aprovou 1169? 1169, voo e líder, inicialmente guardando coordenação. Quando líder, não. Eco Serra Bravo, agora prossegue conforme coordenado, na radial 260, está vindo curva à direita, Eco Serra Bravo. Eco Serra Bravo, 7. Está confirmado, então autorizado a chamar Recife, Eco Serra Bravo. Autorizado agora, Eco Serra Bravo. Certo. 306, controle. Prossiga, senhor. Já está 11 milhas no leste de Salvador, já visou algum campo? Visual, o problema é cancelamento agora, senhor. O plano FR cancelado aos 47, desça para 1500 pés, ingresse na final da 17, agora em transferência 14. 1500 pés vai ingressar na final da 17, 4206. Desça e mantenha altitude de 4000 pés, ajuste 1017. Ao completar a órbita, após Monfe, prossiga então com curva à esquerda, a fim de interceptar uma final de 3 milhas da cabeceira 190, na escuta para modificações das velas. Certo, vamos aqui, estou fazendo os caras pela direita, ao bloquear Monfe, já segue por uma base 3 milhas da final 10, e aí vai cancelar. Solas 48, livre à direita, solo 121, décima 1. 21 à direita, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, T3560, livre aqui. Boa tarde, T3560. Só segue Alfa, Kilo, a posição é a 6 Lima, no parte 3. Alfa Kilo 6 Lima, parte 3. É, 3560. Meia dúzia Lima, ok? Ah, Lima Kilo, meia dúzia. Controle 4206, pode chamar a torre? Fala a torre, 1895. 1895, boa tarde. 3190, cruzando 065, cruzando 050. Referência 3 está previsto espera para gente? Relativo, está previsto uma espera na posição bomba. Ok, uma espera em bomba, curva pela direita, está 3190. Espera a curva seu critério, está livre de descer até os 50, faça espera na posição bomba, está 3190. 3150, está 3190. Salvador, boa tarde, é o Golf India Fox. Boa tarde, Golf India Fox, prossiga. É, solicito o reboque da 3 Lima, do pátio 3, para 8, posição 8, pátio 1. Gente, mantendo escuta agora, Golf India Fox. Ok, mantendo escuta. Azul 6909, pronto, cópia. 869, controle. Prossiga, senhor. Evita a aeronave em forma de estar para pouso. Faça mais uma espera na posição bom, no A4000. Vamos fazer. 1169, faça nível 180, chame Recife 1251, alterna 13395. 1251 e 13395, com o nome da aeronave. Meia, é o código transponder no controle 120.8. Após a decolagem, só está restrito 4 mil pés por 25 milhas. Primeiro dia de saída, escrito no plano, ampla de 1.0, depois de 1.44. Só um minuto que eu vou chegar aqui no sistema. Aqui consta aqui pra mim, após Zulu 10, por base, após Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, X-Ray, Oscar Mike, Oscar Delta, após Zulu 3-0. É isso aí mesmo, o senhor tinha falado após Zulu 45, então, lá. 3-4-0 autorizado para Campinas, conforme Rota, decolador 1-0, com curva direita, desceu da Elva e da Mótica, restrito 4, mensagem por 25 milhas. Após Zulu 1-0, por base, após Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, Modia pelo Zulu 3-0 em Tite após descender. 5566, transponder o controle 120 decimal 80, 69 na margem. Restrito 4 mil pés por 24 milhas, ou até a liberação do controle 6919. Chama quando for outro puxo, seu contingimento foi correto. Vai chamar, 69 na margem. boa tarde, é o 2231, na passarela. 2231, boa tarde, prossiga. É o cliente da Tango, repetitivo, Barreiras. Passarela 2231 para Barreiras. Nível 160 está autorizado, decola da 190, cumpre o perfil da saída Momo Vatap. Após decolagem, curva esquerda, prossegue o ISC 42 conforme. Aciona 5534, controle 908, e está restrito 4 mil pés por 25 milhas de Salvador. Bom, esse 160 aprovado, Barreiras, a pista é 10, Momo Vatap, curva esquerda, depois o ISC 42. 5534, transforme 208, controle saída. Tem 4 mil pés por 25 milhas, natureza 2231. Contra o Metro Clark, me chama quando pronto para o push no 3, no 12 da remota. Deixa o Manapé push na 12, 2231. Solo Salvador, azul 4206 na Lima. 4206, contorno ao pátio, 40 no pátio principal. Contorno no pátio para o gate 1, 4206. Olimpo 02, está autorizado o cruzamento da 1028. Prossegue via Alfa e Golf, me chama quando para início do cheque aqui. Diferença de 1, 50 graus com meia dúzia nossa, temperatura 2,6. Zero fonte estabilizada. Vai ser estabilizado o controle 2000 da data de Itan 3190, iniciando o ajuste de órbita sobre Pompano 050. Relativo, mantenha 50 em órbita Itan 3190. 3190. O 1869, após o bloqueio, pode iniciar. Gente, nesta Pro Intercept localizador, informe estabilizado, Delta 90. Controle Meia possível para o controle. Estamos em contato com o lateral com o centro. Confirma o que você trouxe aí. Será 1-0 ou 2-2? Eu tenho opções de pousar na 1-7 sob regra de voo visual ou pousar na 1-0 também sob regra de voo visual. Porém, o pouso na 1-0 deverá ser feito evitando a área de exclusão amarela. Vai te gerar uma base de 3 milhas para a final. Confirme intenções. Operar na 1-0 e estamos em área de mais próximo será orientado a prosseguir para essa aproximação. Repare para a frequência do centro. É mais próximo que será autorizado. Obrigado. 1969, controle? Fechou, professor. E após essa órbita, prossiga então conforme autorizado anteriormente, após BOF, vá à esquerda para fim de interceptar um sinal de 3 milhas para a cabeceira. 1-0 na escuta para a modificação das, para o cancelamento das áreas. Tá bom, então aí após o pode manter 4 mil? Após BOF mantém ainda 4 mil, aguarde para continuar descendo. Tá bom então, obrigado. Delta também está utilizado por ele. Foi Delta com November, complete final e ele é XRAY, 2-1-8-9-5. Delta com November. Oi, Salvador, Delta com November, estabilizado por ele. Eco November, seguinte, continue em aproximação, vale a autorização de bolsa. Vale a autorização de bolsa, Eco November. Bota Eco November, pouso autorizado pistão 0, vento 1,50 graus, 0,5 graus. A meia, sem identificação, deixe-se manter o nível de voo 060, autorizado a chegar da malha até a posição área, após prossegue para a posição bomba, gol 1-1-9-0. Ok, 060, é mais depois bomba, gol 1-1-9-0. Alô, cheque VIP? VIP checado. Vento 1-5-0 graus com 6-12-9, pouso livre, pista 1-0. Delta com November de pouso. Para 3 mil pés, a última entrada em Salvador 1-0-1-7, plano modificado a partir de agora 0-1. Intercepte uma final visual de 3 mil da cabeceira 1-0. Pessoal, está colocado, dado como 3 mil da 1-0. Eco November, solo ao 02, 180 autorizado pela pista. Zona 90, após a posição Mondo, está autorizado seguir para a final de 3 milhas da cabeceira 10. Aguardo para a modificação das regras. 30, 4 milhas para a bomba, aguardando o TAN 3190. Pode descer para 4 mil? Sendo o 050, TAN 3190. Taxi 6999, alternando Ribeirão Preto, 4 horas e 40 de autonomia, 109 a bordo. 109, 4 horas e 40, possuindo sua alternativa, por gentileza? Ribeirão Preto, Serra Bravo, Romeu Papá. Aguin Zé Alfa, ponto de espera, 102.95, altímetro 1017, tem bom voo 6909. Ele 17, ponto de espera, 295, obrigado, 6909. Afasta ou faz uma nova hora para o 3190? Liga para o segmento de 3 milhas da cabeceira 90, 3190, ainda mantendo o 050. Então, prosseguindo, está 3190, ainda mantendo o 050. Ativo. E reporte para a modificação das regras de voo, está 3190. Está visual, pronto para o cancelamento, está 3190. 3190, então modificada a partir de agora 2005, mantendo ainda 5 mil pés. Última linha Salvador 1097, aguarde que descida. 1097, 3190, iniciando a descida, para interceptar a final, uma base a 3 milhas de até em Salvador. Aguarde descida, 3190. Aguarda descida, 3190. Gol 1, 1, 66. Você para o 060, gol 1, 1, 66. 060, 1, 1, 66. 1869, informe visual com campo. Vai informar. Informe visual com campo. Informarado. 19 visual. 89, para ingresso no circuito de tráfego, chama a torre Salvador, frequência 118 decimal 95. 95, obrigado. Isso aí, boa tarde, voo 1869, na da base para a final. Boa noite, 1869, complete a aproximação visual para a pista 10, reporte ingressão curta final a 3 milhas da cabeceira, ficando ingresso na área amarela. Tá certo, 3 milhas fora. Solo Salvador, passaria do 2231 na 12 para o pé de funcionamento. Passaria do 2231, coordenando com a equipe de solo, a primeira nave que vai parquear no Finger 08, após estar livre, chama o táxi. E após entrar na taquena 08, liga o pushback e passaria 231. Daqui a pouco eu não consegue mais fazer a aproximação. 10 desce para 3 no 10, altímetro em Salvador 1017. 3107, 3190. Mais 1999, decolado 07, em controle, Salvador 1208. Salvador Salvador 1208, 6909. Boa tarde, Azul 6909. Azul 6919, contato retornado da colégio, tudo mais tem a 340, tem rumo do colégio até cruzar 4000 pés, após curva direita para o direito. 6 milhas. Azul 1869, curva autorizada que está no zero, vento 140 graus, 059. 09. Livre, 9005. Prisão 90, chama a torre Salvador, é 198, decimal 95. 389, está 3 Salvador, está 3190. Está 3190, complete a aproximação visual para a pista 10, reporte ingressando na curta final a 3 milhas da cabeceira, evitando ingresso na área amarela. Frente 3190. 2 Salvador, boa tarde, está 3294, informação Tango. 3294, essa é a identificação, desça e mantém o nível de voo 070. O perfil da chegada Mari até a posição Mari, agora por nós de chutar. Visual, capitão. Está 390, chame final, curta final, pistão no zero. Chama. Prossiga, 6909. Aqui agora está sob duração. Foi para o 190 por 60 milhas. Após resto uma navegação, a prudileda. Azul 6909. Ok, mantém para 190 por 20 milhas após guerra. Azul 6909. 3894. Siga, 3894. Sessão de pouso na pista 10 ou 17? 10. Então prossegue na chegada Mário, até a posição Mário, após ajustar a navegação para a posição Momba. E agora vem por 9 chussais, está 3894. Qual seria a posição Rosmari? Posição Momba, Mike, Oscar, November, Bravo, Alpha. Momba, Mike, Oscar, November, Bravo, Alpha, após Mike, está 3894. Salvador, 1869. 1869, boa tarde, prossegue de Alpha, me chamante da Juliette. Alpha, para a circulação na terminal Salvador. Ok. Voo no 1166, desça para o 050. 050, voo 1166. Voo no 1166, reporte para a modificação das regras de voo para a aproximação de uma curta final de 3 milhas da cabeceira 10. Reportar algo, 1-1-1-1-1. Passarelo 2-2-3-1. Livre passe, até através do meia dúzia, passarelo 2-2-3-1. Azul 6909, resta uma navegação, o Enet Pro de posição Leda. Leda presente, direita Leda, 6909. 5 altimetro, 1017. Tango voo, Chanel 9905. Segue em frente, Indy Alpha, 10295, ponto 0, 9007, ajustado, Liberty Taxi, 9005, bom trabalho. Passarelo 2231 vai seguir o tráfego da Ocean Air, uma Airbus 318, como número 2 no ponto de espera via Índia e Alfa. E quando lá, tinha uma torre em 118.95. Voltímetro marca 1017, tem bom voo. Estou seguindo a 318 da Bianca, seguindo via Índia Alfa, torre 118.95, obrigado, bom final de semana. Professora também, até a próxima. Até a próxima. O 310 prossegue via Alfa, chamando do Juliette. Alfa, chamando do Juliette. Trânsito 1166, visão do setor, propõe a modificação. Turno 1166, foi modificado a partir de agora 2014. Isso para de tráfego. Última tem saladura na 07. Informe reporte visual com campo. Ok, foi tarado com visual com campo. Argentino 017, gol 1966. Meia dúzia. Ok, voz da Renata Passarelli e Juliette, meia dúzia. Gol, pode ser não. Alternativa 136, decimal 95. Plan 3894, autorizado nível de voo 050. Nível 050, 3894. 3894, ajustando a navegação para após a posição bomba. Comprei um segmento de 3 milhas da cabeceira 10. Após uma, reporte para modificação das regras de voo. A aproximação é visual, então não pode ser vetoração? Após a posição bomba, um segmento de 3 milhas da cabeceira 10. Aguardo para a modificação das áreas de voo, temperatura 894. Eu solicito vetoração na final de 3 milhas. Antes de 3894, aguardo vetoração. E reporte para a modificação das áreas de voo. Livre a linha de colar 10, será 9005. 94 é apenas operação visual em Salvador, regra de voo visual. Tem condição de aproximação com regra de voo visual para Salvador, pela pista 10? Vou ter que ter, né? Não tenho sujeito, né? Se tivesse instrumento, faria o que, será? 94. Chama a torre Salvador em 118 do Sinal 95. 295, obrigado. Torre Salvador, gol 1166. Gol 1166, complete de aproximação visual para a pista 10. Reporte ingressando curta final a 3 milhas da cabeceira, evitando ingresso na área amarela. Reportará essa ciência da linha, gol 1166. Passarelo 2231, autorizando a alinhar e manter a pista 10. Olha a matéria 10231. O 3894 solicita então, se possível, bomba, rodo VOR, cruzar com ingresso na perna do vento pela esquerda do padrão pista 10. confirme, é afirmativo ou negativo? Negativo. Então, após Momba, proa de Bonf. Não. M9005, Puca, restrita 4000. Então, 3567, mantemos contato agora para a cópia, por gentileza. Aguardando, está 3567. Sim, o ângulo para aproximar aí, senhor, é o 321. Fica apertado para a gente estabilizar a aproximação nessa condição. Solicito passar por outro setor e aproximar via bom. Prossiga. A partir de agora está sob saturação para ingressar pelo setor norte de Salvador. Sob saturação agora, curva esquerda por 340, limite serão 25 milhas na proa. Esquerda 340, limite a 25 milhas, saturação 10.050, 3894. 19005, contato radar ainda colagem, submantenha 390, saída PUCA. Sente, livre da restrição de 4000, sobe ao 39905. Salvador, boa tarde. Passarelo 2231, estamos na Momo Vatap, 34000 pés. Passarelo 2231, contato na derrama da colagem, de manter o nível de voo 160, via saída da Momo. 160 direto, sessões, sai da Momo 2231. 3567, tem condições de cumprir a saída Alfa 1 no Alfa? Afirmativo, 3567. Vamos à cópia? Afirmativo também, 3567. Autorizado para Sierra Bravo para voo no Brasília, nível 360. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Árvore Ele... Correção. Correção. Cumpre o perfil da saída Elefa 1 Alfa. Após decolagem curva direita, prossegue a Pêndulo 17. Aciona código 0470 e o controle 120.8. Autorizado Brasília, nível 360, decolada 10 com curva direita após a decolagem, no perfil da Elefa 1 Alfa. Intercepta o Pêndulo 17. 0470 é o transponder, 1208, controle 3567. 3567, só uma restrição. Tá, eu sento 4 voltais por 25 milhas, ou até a liberação do controle, ok? Afirmativo, 4 mil pés por 25 milhas, 3567, ou liberação do controle. 121, decima 10. Beleza? Após os vetores, só poderia, por gentileza, coordenar com Recife Pro de Barreiras? Aguarde. Me agradeço. Solo Gol 1. É 121, décima 10. Solo Gol 1166. 1166, muito. Boa tarde, prossegue se a Alfa Juliette vai para o 09 no pátio principal. Alfa Juliette 09. 3567, na escuta? 3567, na escuta? Tá corrigindo seu código transponder agora, é o 5011. Ah, afirmativo, agora é 5011, grato, é 3567. É 9005, chama o centro Recife, as frequências 1262.85, alternativa 1252.45. 2685.2545, 9005. Via direita pro 030, o limite serão 20 milhas nessa proa. Direita 030, limite a 20 milhas, então 3894. Olimpo 02, ferrou o teste, está regressando via Alfa. Prossegue via Alfa, me chama para ingresso na Delta. Estou seguindo a Alfa, vai chamar na Delta, o Olimpo 02.